Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Nínive Emanuele. Meu nome é André Alvarenga, somos alunos do curso de Pedagogia da UEMG Ibirité. O assunto que vamos abordar nesse podcast está repercutindo por todo mundo, pois trata-se da tentativa de dominação do poder por parte de alguns países e a tentativa de calar quem se opõe a elas. Isso mesmo. Nosso tema são as contribuições de Snowden e Assange para a liberdade nas redes. Mas antes de começarmos, vamos conhecer um pouco quem são eles. Começando por Edward Joseph Snowden, nascido em 21 de junho de 1983, na Carolina do Norte. É analista de sistemas e já trabalhou para o Serviço de Inteligência Americano, CIA, e para a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, a NSA. Foi acusado pelas autoridades federais dos Estados Unidos da América pelo vazamento de dados secretos do governo. Foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz em 2013 e 2015, tendo seus feitos tidos como heróicos e significando grandes sacrifícios pessoais. Recebeu o prêmio Sam Adams em 2013, foi eleito reitor da Universidade de Glasgow em 2014 e prêmio Heidenhauer Verdade em 2014. Desde 2016, é presidente da Freedom of the Press Foundation, Fundação Liberdade de Imprensa. Apesar de seus prêmios, Snowden ainda recebe ameaças de morte. Agora vou falar um pouco sobre Julia Paul Assange. Nascida em 3 de julho de 1971 na Austrália, é um ativista, programador de computador, jornalista e fundador do site Wikileaks. Ele foi indicado a vários prêmios, sendo homenageado com a medalha Chico Mendes de Resistência em 2014. Ficou conhecida após publicar uma série de documentos sigilosos sobre o governo dos Estados Unidos. Entre eles estavam dados de um ataque aéreo a Bagdá em 12 de julho de 2007, em que 18 civis foram mortos por soldados norte-americanos, entre eles dois jornalistas, durante a guerra do Afeganistão e do Iraque. Publicou também o Manual de Instruções da Prisão de Guantánamo em Cuba, para interrogatório de prisioneiros que recomenda a prática de torturas. Após esses vazamentos, as autoridades dos Estados Unidos começaram uma investigação criminal sobre a Wikileaks, o que fez com que Assange pedisse asilo político à Embaixada Equatoriana em Londres. Falando um pouco sobre o documentário Citizen Four, onde é mostrada a jornada de Snowden em Hong Kong, quando ele decide divulgar as informações que detalhavam o funcionamento do serviço de espionagem em massa feitos pela NSA. É mostrado um esquema complexo, porém simples de entender, em que os gigantes da tecnologia, como a Apple, Google, Microsoft e Yahoo, cediam informações dos cidadãos comuns e até suspeitos de todo mundo para o governo americano. Ele aborda a reação das mídias do mundo inteiro sobre as revelações feitas e a reação da divulgação da identidade de Snowden. Todos os envolvidos na produção tiveram sua segurança e integridade de sua família ameaçados. Enquanto cumpria prisão domiciliar na Embaixada do Equador, na Inglaterra, Assange recebeu a visita de Eric Schmidt, presidente do grupo Google da época. Esse encontro é relatado no livro lançado por Assange anos depois, quando o Google encontrou a Wikileaks, em que ele faz um alerta sobre como o Google deixou de ser uma empresa que distribui aplicativos e constrói plataformas para se tornar uma corporação que integra o sistema de controle, vigilância e expansão do poder do Estado norte-americano. E desde muito cedo, seus fundadores perceberam que o processamento de informações em grande escala os colocaria no centro de tudo, como afirma Assange. Em sua autobiografia Eterna Vigilância, Snowden relata como ele mudou de aluno para professor, de aprendiz a mestre. Conta que saiu da NSA e do país para denunciar o programa de coleta ilegal de dados de pessoas e líderes mundiais do mundo inteiro, feito pelo governo americano, e detalha seus dias em Hong Kong, local que ele escolheu para fazer a denúncia para a documentarista Julia Poitras e para o jornalista Glenn Greenwald. Vale lembrar que Glenn também esteve à frente das denúncias contra a Operação Lava Jato, aqui no Brasil, no ano passado. Essas denúncias ficaram conhecidas como Vaza Jato. Mas voltando ao Snowden, o ex-agente da CIA relata os medos, inseguranças, as emoções, os desejos, seus feitos e relatos. Conta como saiu do hotel em que estava e foi abrigado por pessoas que não importavam com ele. Essas pessoas eram refugiadas que aguardavam um asilo político em Hong Kong. Snowden conta que essas pessoas não estavam fazendo isso para ter algo em troca, tanto que recusaram o dinheiro que ele ofereceu e ele teve até que esconder esse dinheiro para que ficasse com ele. Dialoga sobre sua tentativa de fuga de Hong Kong para Equador, como foi ajudado por Sarah Harrison, jornalista e editora do Wikileaks, que declarou que sua motivação para apoiá-lo era lealdade à sua consciência. Snowden conta detalhes de como foi levado no aeroporto para uma sala que foi proposto para que ele trabalhasse para o governo russo em troca de favores. Ele negou e consultou várias notícias e viu que estava preso na Rússia, pois seu passaporte foi cancelado pelo governo dos Estados Unidos da América. Ficou preso no aeroporto por 40 dias e noites, pedindo asilo político a diversos países, mas nenhum queria ceder à opressão estadunidense. E, finalmente, no dia 1 de agosto, foi concedido asilo temporário. E, assim, ele e Sarah seguem seus próprios caminhos. Por fim, ele diz que quem procurou por algo só por curiosidade ou apenas comprou ou baixou o livro está no sistema. O Congresso aprovou a Lei de Liberdade dos Estados Unidos, que proibia a coleta de dados em massa de registros eletrônicos estadunidenses. Ele conta como está sobrevivendo sem se mostrar para o mundo, como se esconde de câmeras, como se veste e até como atravessa a rua, mas a população está mais preocupada com o celular do que está ao seu redor. Finaliza então com romantismo sobre como ele e Lindsay estão casados e felizes. Podemos notar que há semelhança entre eles, já que eles ganharam notoriedade pelo mundo por revelar uma conduta do governo americano. Ambos colaboraram com jornais famosos e de projeção mundial para tornarem públicas informações antes desconhecidas. Ambos têm sido temas de livros, filmes e inúmeros artigos de jornais em todo o mundo, incluindo o The New York Times e o The Guardian. A diferença entre eles é em relação aos materiais publicados, pois pode-se afirmar que a maior parte do gigante vazamento conhecido como Cablegate tem mais a ver com a transparência governamental do que trazer à tona comportamentos delitivos. Ou seja, o material contribuiu sobretudo para envergonhar a diplomacia dos Estados Unidos, mas sem desenterrar nenhuma prova de peso. Já as revelações de Snowden são provas de comportamentos abusivos, plenamente ilegais, por parte das organizações de inteligência americana. A documentação mostra uma profunda violação de um dos direitos humanos mais fundamentais, que é o direito à privacidade, através da coleta de todo tipo de material dentro e fora dos Estados Unidos, com ou sem cobertura judicial ou legal, mentiras, sabotagens, violação de normas internas e externas e abuso de confiança. Violações à democracia e à privacidade realizadas pela dita maior democracia do mundo. Em uma recente postagem publicada no Twitter, Snowden desmente uma matéria da CNN sobre ele, que declarava: Edward Snowden concordou em desistir de $5 milhões em livros e discursos para o governo dos Estados Unidos. Respondeu com as seguintes palavras: A. Esse não é um acordo. Eu não concordei com isso. B. O julgamento deste caso não pode ser executado enquanto eu estiver em exílio e, de qualquer forma, eu nunca tive tanto dinheiro mesmo. Sugerindo, então, uma melhor manchete. Os Estados Unidos poderiam ganhar até $5 milhões perdoando Edward Snowden. Atualmente, Snowden se encontra na Rússia, onde conseguiu asilo político, e não há perspectiva de retorno, pois sua segurança e de sua família estão em risco. Em 2019, Assange foi retirado à força e preso na Embaixada do Equador, em Londres, após perder asilo político em decorrência dos interesses econômicos por parte do recém-eleito presidente do Equador, Lenin Moreno, e também após anos de perseguição por parte dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e outros países comprometidos com o processo americano de dominação e exploração das riquezas. A estratégia do governo americano é acusar Assange de crime informático para que o processo de extradição seja menos burocrático e ele possa, já em território americano, ser acusado de crimes de espionagem, que, se condenado, pode pegar até 135 anos de cadeia. Além do governo americano, Assange e Wikileaks também são odiados pela indústria internacional de vigilância em massa, já que ele denunciou quão lucrativo e bilionário é o mercado de dados. Finalizamos esse podcast trazendo o mínimo de reconhecimento que deveriam ter, já que eles lutaram pelo que acreditavam, mesmo sabendo das consequências. E colocar em andamento um debate necessário sobre a privacidade dos indivíduos e os limites do poder do Estado, pois Assange se considera um lutador na histórica batalha pelo direito do público saber. Deixamos aqui o nosso apelo. Liberdade para Assange.